esse amor que me arrasta, me gasta e me faz sofrer, mas me devolve a vida escondida em quartos que eu não quis dormir. Ah, esse amor bandido, contido, quer me machucar, mas só me traz verdades que a idade toda não consegue dar. Abra os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar. Começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Aperte a minha mão, esse caminho é a solução, pra te levar se quiser, pra ser só minha mulher. Ah, esse amor selvagem, passagem pra loucura e pra dor, mas eu confio na sorte, eu sou forte como o bicho mais feroz. Ah, esse amor aflito que eu grito e ninguém pode ouvir, mas me entrega um sonho que eu componho em versos pra você dormir. Abra os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar. Começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Aperte a minha mão, esse caminho é a solução, pra te levar se quiser, pra ser só minha mulher. Abra os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar. Começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Abre os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar. Começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. For a moment, 'cause I found you on the phone you called. to your seat in some dark movie. Can you memorize the scenes? They'll be different next week. Can you tell me, can you tell, can you tell? If there is something better, cause you know we're always here. Conocida como Cat Power, describió los desencuentros del amor gracias a la comunicación en Love and Communication de su disco The Greatest de 2006. Grande Cat Power. Antes escuchamos Otto con Pra Ser Sua Minha Mulher, muy romántico, para no decir brega. Otto canta una música de su disco Sem Gravidade de 2004. E empecé também com outra canção de 2004, Black Alien cantando Como Eu Te Quero, a única canção de amor de seu disco Babylon by Gus. Vamos agora com Mundo Livre S.A. aceitou. Rivaldo Maravilha mandando um gol. Minha chapação. Senti você, por isso eu tenho meu sonho. everything to be just like. You want everything to be just like. The stories that you read but never write. Raconteurs é a segunda banda de Jack White, pelos White Stripes, e há quem pense que essa devia ser sua primeira banda. Eles terminaram nessa sequência com Together. Antes, Apollo 9, o mesmo produtor de Otto, com Ensaboar Você, cantada por Seu Jorge. E empecei com Meu Esquema, linda música de Fred 04 e seu Mundo Livre S.A. Continuamos agora com o mais grande soulman brasileiro, Tim Maia. A look that time can't erase. Be mine tonight. Olha o campo claro, sigo meu caminho a cantar. Uma melodia a tocar. Serei bem mais só, porém mais feliz do que com você. Acabei de crer. melhor que aquela que perdi. Parei de chorar, eu quero cantar. Agora já sei o que é viver. Não quero lembrar que passei junto de você. Não apelo mais. Deixa eu desculpar. Não apelo mais. Deixa eu desculpar. Hoje eu quero paz. Somebody cut off a feed, not jelly rolls in the street. If you want to see me, sorry but I'm not around. If you want to be me, turn around, I'm by the window where the light is. She's my best friend, certainly not the average. My best friend understands me when I'm falling. faz assim comigo, não, pra zomba de verdade, só com a alma e o coração. Deixa que eu te mostro o que não tem explicação. Deixa que eu te mostro o que não tem explicação. Deixa que eu te mostro o que não tem explicação. Segura tua onda, neném. Vem, vem, pode vir que tem. Você me fez de refém. Seu corpo sexy, minha alma padece, blém, blém. Hoje é você quem manda na ginga do samba. Eu tô bem a pampa, palavra sacana. Na cata, na cama, insana, viver um drama. Saudade mordida, maçã. Beijo certeiro, telã. Vamos viajar pra qualquer lugar, numa tarde em Itapuã. Você quer e eu quero, há tempos espero, não vá demorar. Vem de coração, vem me dar a mão, te mostro qual é o lugar. Kurumin é um paulistano meio japonês com sobrenome índio, uma mistura tipicamente brasileira, que hace hoy lo mejor samba soul. Ele terminou o bloco com Vem Menina. Antes, Los Terciopelos Subterrâneos, Velvet Underground com She's My Best Friend. E a primeira fue el inolvidable Tim Maia con Já Era Tempo de Você. E é claro que devo terminar esse programa com el mestre Jorge Ben. Para ti, belezura. I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Pelo cansaço até você gostar de mim, mulher. Mulher, mulher graciosa, alcança outra. Você alcançou, mulher. Minha amada, minha querida, minha formosa. Seu lírio e você é minha rosa. Ah, mostra-me teu rosto. Mostra-me teu rosto. Fazei-me ouvir a tua voz. Põe estrelas em meus olhos, música em meus ouvidos. See you.